A fecheiro 4. Querido Deus, o pai da pequena do Arpo diz o Arpo não está à altura dela. O Arpo anda a namorar a pequena há um tempo. Diz que senta na sala com ela e o pai senta num canto, até todos sentirem muito mal. Depois vai e senta no alpendre, na frente da porta aberta, para ouvir tudo. Às 9 horas, leva o chapéu para o Arpo. Porquê que não estou à altura dela? Pergunta o Arpo para o Sou. O Sou diz, por causa da tua mãezinha. O Arpo diz, que tem a minha mãezinha. O Sou responde, alguém lhe matou. O Arpo tem pesadelos. Vê a mãezinha a atravessar o pasto a correr, a tentar voltar para casa. O Sou, o homem que as pessoas diz era amante dela, agarra ela. Ela leva o Arpo pela mão. Os dois corre e corre. Ele agarra no ombro dela, diz, agora tu não pode me deixar, tu é minha. Ela responde, não sou nada. O meu lugar é junto dos meus filhos. Ele grita, puta, tu não tens lugar no mundo. Ele dá um tiro na barriga dela. Ela cai. O homem foge. O Arpo segura ela nos braços, pôs a cabeça dela no colo. Começa a chamar, mãezinha, mãezinha. Me acorda. Acorda os outros meninos também. Choram como se a mãezinha deles acabou de morrer. O Arpo acorda a tremer. Acendo o candeeiro e vou ter com ele. Eu faço umas festas nas costas dele. Ela não tem culpa, alguém lhe matou, diz ele. Não tem, não tem. Não, digo, não tem. Toda a gente diz, eu trato muito bem os filhos do Sou. Eu lhes trato bem. Mas eu não sinto nada por eles. Fazer festa nas costas do Arpo não é como fazer festa num cão. É mais como fazer festa num pedaço de madeira. Não numa árvore viva, mas numa mesa, num guarda-roupa. De qualquer maneira, eles não me amam também, por mais boazinha que eu é. Não me importam com nada. Tirando o Arpo, nenhum trabalha. As meninas estão sempre a olhar para a rua. O Bub passa a noite fora a beber com rapazes o dobro da idade dele. O paizinho deles fuma cachimbo. Agora o Arpo conta para mim todos os seus problemas de amor. Pensa na Sofia Butler, dia e noite. Ela é bonita, diz ele para mim, brilhante. Esperta? Ná. Tem a pele brilhante, clara, mas acho que também é esperta. Às vezes nós consegue fugir do pai dela. Percebo logo, logo, a próxima coisa que vou ouvir é ela está de barriga. Se é tão esperta, para que está de barriga? Pergunto. O Arpo encolhe os ombros. Ela não pode sair de casa de outra maneira, diz. O Sou não deixa nós casar. Diz, não tenho categoria para entrar na sala dele. Mas se ela está de barriga, eu tenho o direito de estar com ela, com ou sem categoria. Onde é que vocês vão viver? Eles têm uma casa grande, diz ele. Quando nós casar, eu vou ser da família. Pff, digo, se o Sou não gosta de ti antes dela estar de barriga, também não vai gostar de ti derivado dela estar de barriga. O Arpo faz uma cara preocupada. Fala com o Sou, digo. É teu paizinho? Talvez ele tenha bom conselho para te dar. Ou não, penso eu. O Arpo traz ela para conhecer o paizinho dele. O Sou diz, quer ver ela. Eu vê eles chegar ao longe no cimo da rua. Marcham de mãos dadas, como se vão para a guerra. Ela um bocado na frente. Sobem para o alpendre. Eu falo e aproximo uma escadeira da varanda. Ela senta e começa a se abanar com um lenço. Está muito calor, diz. O sol não diz nada. Olha para ela de alto a baixo. Está prenhe de 7 ou 8 meses, quase a rebentar as costuras do vestido. O harpo é tão preto, julga ela é clara, mas não é assim tão clara. Pele castanha média clara, brilhante como um móvel de qualidade. Cabelo aos nó, mas muito farto, atado no alto da cabeça numa pilha de tranças. Não é tão alta como o harpo, mas muito mais grande e forte e com ar saudável, como se a mãezinha dela lhe alimentou com carne de porco. Ela diz: Passou bem, sou. Ele não responde à pergunta. Diz: Estou a ver, tu se meteu em sarilho. Não, senhor, diz ela, não estou em sarilho, mas estou de barriga. Alisa a esprega da barriga com as palmas das mãos. Quem é o pai? Pergunta ele. Ela faz cara de surpresa. O harpo, diz ela. Como é que ele sabe? Ele sabe, diz ela. As mulheres jovens de hoje não presta, diz ele. Abrem as pernas para qualquer gajo. O harpo olha para o pai como se nunca lhe viu antes. Não diz nada. O sou diz: Você não penses. Vou deixar o meu rapaz casar, só porque tu vai ter bebé. Ele é jovem e limitado. Uma pequena bonita como tu consegue-lhe convencer de tudo. O harpo continua sem abrir a boca. A cara da Sofia fica mais vermelha. A pele da testa sobe, as orelhas sobe. Mas ela ri. Olha para o harpo sentado de cabeça baixa, com as mãos entre o joelho. E ela diz: Para que eu preciso casar com o harpo? Ele ainda vive com o senhor? A comida e a roupa que ele tem é você que compra? Ele diz: O teu paizinho lhe botou na rua, pronta para viver na rua. Ela diz: Nah, não vivo na rua. Vivo com a minha irmã e o marido dela. Eles diz: Eu pode viver com eles o resto da vida. Ela se levanta, barriguda, forte, saudável, e diz: Bom, obrigado pela visita. Vou para casa. O harpo levanta para ir com ela. Ela diz: Não, harpo, tu fica aqui. Quando tu for livre, eu e o bebé, nós está à tua espera. Ele fica parado entre eles um bocado e depois se senta outra vez. E eu olho para a cara dela muito depressa. E parece que uma sombra lhe atravessa. Depois ela diz para mim: Senhora, se não lhe importa, eu agradecia um copo de água antes de ir embora. O balde está ali mesmo na prateleira do alpendre. Tiro um copo lavado do armário e dou água para ela. Bebe o copo todo quase de uma vez. Depois passa as mãos pela barriga outra vez e vai embora. Como se o exército mudou de direção e ela vai ter com ele. O harpo nem levantou da cadeira. Ele e o paizinho dele ficam ali sentados e ficam, ficam, ficam, sem falar, sem mexer. Acabo por comer e ir para a cama. Quando acordo de manhã, tenho a sensação que eles ainda lá estão sentados. Mas o harpo está na latrina e o sou a fazer a barba. Querido Deus, o harpo foi buscar a Sofia e o bebé e trouxe eles para casa. Casaram na casa da irmã da Sofia. O marido da irmã foi o padrinho do harpo. Outra irmã saiu de casa à escondida para ser madrinha da Sofia. Outra irmã foi segurar no bebé. Diz, ele chorou a cerimónia toda. A mãe parou tudo para dar de mamar para ele. Disse o sim com um grande bebé nos braços a mamar. O harpo consertou a casinha do riacho para ele e a família dele. O pai do sou usava ela como arrecadação. Mas é sólida. Agora tem janelas, alpendre, porta da traseira. Além do mais, junto do riacho faz fresco e é tudo verde. Ele pediu para eu fazer umas cortina e eu faz umas com sacas de farinha. A casa não é grande, mas está acolhedora. Tem uma cama, uma cómoda, um espelho e uma escadeira. Também um fogão para cozinhar e aquecer. O paizinho do Arpo agora paga ele para trabalhar. Diz, antes o Arpo não trabalhava como devia. Talvez o dinheiro aguce-lhe o interesse. O Arpo me disse, menina Sally, vou fazer greve. Greve de quê? Não vou trabalhar. E não vai. Vai para o campo, arranca duas espigas de milho, deixa os pássaros e o gorgulho comer 200. Nós quase não ganha nada esse ano. Mas agora com a Sofia ele está sempre ocupado. Ele corta, ele martela, ele lavra, canta e assobia. A Sofia está metade do que era, mas continua uma mulher grande e forte. Os braços têm músculos, as pernas também. Pega no bebê como se não pesa nada. Agora tem uma barriguita e dá a sensação de ser toda compacta, maciça, capaz de esmagar uma coisa se senta em cima dela. Diz para o Arpo, pega no bebê, enquanto ela entra na casa, mais eu, para ir buscar fio. Está a fazer uns lençol. Ele pega no bebê, dá um beijo nele, lhe enfia debaixo do queixo, sorri. Olha para o paizinho dele no alpendre. O sol sopra o fumo, olha para ele e diz, é, já percebi que ela vai trocar os papel contigo. Querido Deus, o Arpo quer saber como fazer para que a Sofia lhe respeite. Senta no alpendre com o sol. Diz, eu digo para ela uma coisa e ela faz outra. Nunca faz o que eu mando. Responde sempre torto. Para dizer a verdade, ele até parece um bocado orgulhoso disso. O sol não diz nada. Fuma. Eu digo para ela que não pode visitar a irmã a toda a hora. Agora nós é casado, lhe digo. O teu lugar é aqui com os meninos. Ela responde. Eu levo os meninos, mais eu. E eu digo, o teu lugar é com eu. E ela diz, tu queres vir? E continua-se a embelezar na frente do espelho e vestir os meninos ao mesmo tempo. Tu já alguma vez deu surra nela? Perguntou Sou. O Arpo olha para as mãos. Na senhor, diz ele baixinho, envergonhado. Então como é que tu queres que ela lhe respeite? As esposas são como os filhos. Tu tens que mostrar para eles quem manda. Não há nada melhor que uma boa surra. Puxa fumaça do cachimbo. A Sofia é muito senhora do seu nariz, diz ele. Precisa que lhe baixem a garimpa. Eu gosto da Sofia, mas ela não é nada como eu. Se está a falar quando o Arpo e o Sou entram na sala, continua como se não é nada. Se eles lhe perguntam onde está uma coisa, ela diz, não sabe. E continua a falar. Penso nisto quando o Arpo pergunta para mim o que deve fazer para que ela lhe respeite. Eu não falo que ele está tão feliz, que passaram 3 anos e ele continua a assobiar e cantar. Penso que sempre que eu dá um salto, quando Sou me chama, a Sofia fica surpreendida e lhe dá pena de mim. Dá uma surra nela, digo. Quando nós volta a ver o Arpo, a cara dele está coberta de nódoas negra. Tem o lábio cortado, um dos olhos fechado como um punho, anda muito direito e diz, os dentes lhe dói. Eu digo, que te aconteceu, Arpo? Ele responde, oh, eu e aquela mula, ela é selvagem. Endoideceu no campo no outro dia. Quando consegui que ela volte para casa, estava todo partido. Depois, quando cheguei na casa, me espetei contra a porta da manjedoura, bati com o olho e arranhei o queixo. Depois, quando fechei a janela ontem à noite, causa da tempestade, trilhei a mão. Bom, digo, depois de tanta coisa, tu não deve ter tido tempo para fazer a Sofia lhe respeitar. Não, diz ele, mas continuou a tentar. Querido Deus, quando eu ia para avisar que estava a entrar no pátio, ouvi qualquer coisa se partir. Vinha de dentro da casa, por isso corri para o alpendre. Os dois meninos que estavam a fazer bolo de lama na beira do riacho nem levantou os olhos. Abri a porta com cuidado, a pensar em ladrões e assassino, ladrão de cavalo e casumbi. Mas era o Arpo e a Sofia a lutar como dois homens. Todos os móveis deles estavam caídos no chão. Todos os pratos parecia partido. O espelho estava torto, as cortinas rasgada. A cama estava com a estripa de fora. Eles nem viram eu. Lutam. Ele tenta dar uma bufetada nela. Porquê? Ela abaixa e pega num pedaço de lenha e bate nos olhos dele. Ele dá um murro na barriga dela. Ela dobra pela cintura a gemer, mas se levanta e bate com as duas mãos na parte privada dele. Ele rebola pelo chão, agarra no vestido dela e puxa. Ela fica de pé só com a combinação. Nem pisca os olhos. Ele levanta de um salto e lhe dá um murro no queixo. Ela atira ele por cima do ombro. Ele se estampa contra o fogão. Não sei quanto tempo estão nisto. Não sei como é que vão acabar. Saio de mansinho, digo adeus para os meninos junto do riacho e volto para casa. Sábado de manhã, bem cedo, nós, houve a carroça. O Arpo, a Sofia, os dois bebés vão passar o fim de semana na casa da irmã da Sofia. Querido Deus, há mais de um mês tenho dificuldade em dormir. Fico acordada até o sol começar a xingar causa do preço do querosene. Depois boto o corpo de molho na banheira com leite e sais de Epsom. Deito um bocado da mamélia na almofada e fecho a cortina para não entrar o luar. Às vezes consigo dormir umas horitas. Depois, quando parecia estava ferrada, acordo. No princípio eu levantava e bebia leite. Depois pensava em contar poste de cerca. Depois pensava em ler a Bíblia. Que foi? Pergunto para mim mesma. Uma vozinha diz: tu fez alguma coisa de mal. Tu pecou contra o espírito de alguém. Talvez. Uma noite percebo finalmente. A Sofia. Eu pecou contra o espírito da Sofia. Rezo para que ela não descobre. Mas ela descobre. O Arpo lhe disse. Logo, logo ela sabe. Marcha pelo caminho acima a arrastar uma saca. Um corte todo roxo e vermelho abaixo do olho. Ela diz: você fica sabendo que lhe procurei para pedir ajuda. Eu não lhe ajudo? Pergunto. Ela abre a saca. Toma as suas cortinas, diz ela. Toma o seu fio. Toma um dólar por deixar eu usar eles. São teus, digo, tentando afastar eles de mim. Quero lhe ajudar no que eu puder. Tu disse para o Arpo me riar, queixou ela. Não disse nada, respondi. Não mente, disse ela. Não falei com o coração, disse eu. Então para que falou? Perguntei ela. Fica parada a olhar em cheio para mim. Está com a cara cansada e as bochechas cheias de raiva. Eu falei isso porque sou tola, explico. Falei isso porque tenho ciúme de ti. Falei isso porque tu faz o que eu não consigo. O quê? Diz ela. Lutar, digo. Ela fica parada durante muito tempo, como se as minhas palavras lhe tiraram o ar das bochechas. Antes ela estava raivada. Agora está triste. Ela diz: A minha vida toda eu teve de lutar contra o meu pai, teve de lutar contra os meus irmãos, teve de lutar contra os meus primos e os meus tios. Uma menina não está segura numa família de homens. Mas nunca pensei ter de lutar dentro da minha própria casa. Ela soltou o ar. Eu amo o Arpo, diz ela. Deus sabe que sim. Mas antes lhe matar que deixar ele me bater. Se você quer um genro morto, continua a lhe aconselhar como tu faz. Pôs a mão na anca. Olha que eu costumava caçar animais com arco e flecha, diz ela. Paro com os tremorzinhos que tinham começado quando lhe vi chegar. Estou morta de vergonha, digo. E o senhor também castigou-me um bocado. O senhor não gosta do feio, diz ela. Mas também não quer só o bonito. Isto abre caminho para a nossa conversa, dar uma reviravolta. Eu digo, tu tens pena de mim, não tens? Ela pensa um minuto. Sim, senhora, diz ela devagar, tenho. Acho que sei porquê, mas pergunto de qualquer maneira. Ela diz, sinceramente, você me lembras a minha mãezinha? Ela é um pau mandado do meu pai. Não, é o capacho que ele pisa. Tudo o que ele diz é lei. Ela não responde nunca, não defende-se nunca. Às vezes tenta defender os filhos, mas sai sempre pela culatra. Quanto mais ela defende-nos, mais ele lhe maltrata. Ele odeia crianças e odeia o sítio de onde elas vêm. Com tanto filho, ninguém diria. Eu nunca soube nada sobre a família dela. Olhando para ela, pensei, ninguém naquela família podia ter medo. Quantos filhos ele tem? Pergunto. 12, diz ela. Aca, digo. O meu pai teve 6 da minha mãezinha antes dela morrer, explico. Tem mais 4 da mulher de agora. Não falo dos 2 que ele fez com eu. Quantas meninas? Perguntei ela. 5, digo. E na tua família? 6 rapaz, 6 menina. Todas as meninas grande e forte como eu. Os rapazes também grande e forte. Mas todas as meninas são muito unidas. 2 dos irmão também se une a nós. Quando nós briga é digno de ver. Eu nunca bateu num ser vivo, digo. Oh, quando eu estava em casa, dava uma espalmada no traseiro deles para se portarem bem, mas sem força, para não magoar. O que é que tu faz quando se irrita? Pergunta ela. Penso. Nem lembro da última vez que fiquei raivada, digo. Costumava xingar a minha mãezinha, por causa ela dava-me muito trabalho. Depois percebi que ela estava muito doente. Não podia continuar raivada com ela. Não podia ficar raivada com meu pai, porque era meu pai. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, aconteça o que acontecer. Depois, passado um tempo, sempre que ficava raivada ou começava a sentir raiva, ficava enjoada, com ganas de vomitar, uma sensação horrível. A seguir comecei a não sentir nada. A Sofia franze a testa. Nada de nada? Bom, às vezes o sou, me dá muita raiva. Tenho que falar com o velho criador. Mas ele é meu marido. Encolho os ombros. Esta vida não tarda, acaba, digo. Mas o céu é para sempre. Você devias rachar a cabeça do sol, diz ela. E depois pensavas no céu. Pouca coisa tem piada para mim. Aquilo teve. Rio. Ela ri. Depois nós as duas ri com tanta força que nos deixa-se cair no degrau. Nós vai fazer mantas de retalhos com estas cortinas estragadas, diz ela. E eu vou correndo buscar o meu livro de moldes. Agora Eu dorme como um bebê.